Corona 5413, Cotege. Guardião 02, você fala de 21, boa noite. É, quando pronunciar em posicionamento no 09. Santa visual com campo, Chanel 63, na zero. Torre, 118, meia dúzia. 186. Santa 3662 está autorizado Natal, nível 370, via Pêndulo 10. Decola da 10 com curva direita, confirmando com curva esquerda. Saída PUCA, transição ZIPAR. Controle opera 10208, aciona 5411 no cotejo. Autorizado Natal, nível 370, Pêndulo 10. Saída PUCA, ZIPAR. Banda 10, curva esquerda, controle 1208, transponder 5411, TAN 3662. Correto, TAN 3662, quando pronto, chame para o CIBEC acionamento no 08. Contará. Paulo, 5216. 5216, prossiga. 170 para Aracaju, informação X. Já temos aprovado 190, copia? Copia. Autorizado, Aracaju 190, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. O controle opera 1208, aciona 5167, Cotege. Autorizado, 190 para Aracaju, decola da 10 com esquerda, PUCA, Caju, 208, controle 5167, transponder TRIP 5212. Correto, Tripe. Quando pronto, para o CIBEC acionamento na área remota. Vai chamar. Oi, chegou, 63 na 0. Tem, Xaxané, 63 no 0. Livre pouso no 0, vento no meio, 0 grau, 0 nau. Livre pouso na pista 10, 63 na 0. Autorizado, Samitax. Autorizado. 6310, Salas 26, direito no 219. Direita 219, 6310. Boa noite, puxando a 6310. 6310, prossegue Alfa, reportando, César Juliette. Alfa, antes da Juliette. Webjet 5827, está pronto para o táxi com 166, 3 horas e 40, Guarulhos. Prossegue via Indy Alpha até o ponto de espera quando chama a torre no 86, estado 1020 agora. Bom voo. 1020, Indy Alpha, ponto de espera 186, boa noite. Fala o Wolfhammer 6201 no portão 5, pushback acionamento. Livre, chame táxi. Chama na táxi 6201. Torre Salvador, boa noite. Webjet 5827, tá pronto, pode esperar da 1-0. Web 5827, boa noite, Alinda, coluna 0. Vento no 50 graus, 1-1 na noite. Alinda, cola o 5827. Pode estabilizar, Golo, 604. Antes da Juliette para ingresso. Zero ONU já iniciou o pulso no 5? Está iniciando nesse minuto, senhor. 16310, então aguarde a aeronave da companhia que já está iniciando o pulso, após. Confirmando, assim que a mesma liberar a sua passagem, o senhor prossegue via Juliette para o 06, ok? Afirmativo, então, após a passagem. Para a H prossegue para o 066, 3-1-0. Controle Salvador, boa noite, objeto 6-7-4-8. Objeto 6-7-4-8, controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altimetro no 019. Identificou 050. 1019, confirme, pode voar, tá? Autorizado. Autorizado, grato, 6-7-4-8. Cinco oito dois sete, decolou 30, chame o controle 120, decimal 80. 208, boa. Salvador, boa noite, objeto 5827, transfere decolagem 1500. Objeto 5827, contato radar na decolagem, tu para o nível 360 na saída da EVA, após Leda direto Brise. Autorizado 360, pode parar o presente Leda? Autorizado. Obrigado. após, hein? Alô, Salvador, San 3662, portão 8, para puxa, São Lento. San 3662-08, autorizado, São Lento. Autorizado, 3662. Nosso para o táxi, puxa, né, 6201. COB 112, 3 horas e 45, alterna confirme. COB confirme? 112, senhora. Copiado, então o senhor prossegue via pátio Índia Alfa até o ponto de espera quando chama a torre na frequência 1186. Ajustado 1019 agora, bom voo. 1019 no altímetro, pátio Índia Alfa, ponto de espera, vai com a torre 1862, muito obrigado, tenha uma boa noite, senhora. Salvador, San 3258 com a ECO 370 Fortaleza. Agora de cópia Fortaleza 370 e prepare a Momo Frutti. Momo Frutti, escuta San 3258. Salvador, boa noite, Oceaner 6201, ponto de espera, pista 10, pronta. Oceaner 6201, ciente, a linda é colono 0, vento no meio 0 graus, 1-0 mais. Livre alinhagem de polar, Oceaner 6201. San 3858, autorizado Fortaleza 370 via Pêsulo 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle, opera 1208, aciona 5412, cotejo. Fortaleza autorizado, Pêsulo 19, saída Momo, Froti, decola da pista 10 com curva esquerda. 1208, controle de saída e o transponder 5412, San 3258. Correto, quando pronto, chame e puxa acionamento no 03. 3258. Pushback trip 5216. 5216. Na área remota irá aguardar, nós temos um TAM finalizando no 8 após o mesmo, iremos autorizá-lo. Sente na escuta aguardando o TAM 5216. 2-0, o altímetro, depois será estabilizado, autorizado, 6748. 360, copia? Copia! Autorizado Campinas 360, decolada 10 com curva direita, saída é a Dael, Leda Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16, após segue conforme a rota do plano. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5415, cotejo. Autorizado, Campinas, nível 360, decolo 10, curva direita, na Dael, Leda Bridge, intercepta a Persulu 16, após via rota plano de voo, controle de saída 1208, aciona 5405, azul 4071. Correto, quando plano, chame posicionamento no 01. Chamará. Atlântico 36621104 a bordo, 2:50, alterna Fortaleza. Fase principal em de alfa, teu ponto espera, quando chama a torre em 1986, ajustado 1020, muito bom voo. Fase bordo, Ajuste 1020, 36621. Correto. Flip 52 no meio, coordenação com flip de solo após início táxi das dois, livre posicionar, chame táxi. Chama para o táxi do Flip 52 no meio. Salas 38, direito no 219. 609604, boa. Salvador, boa noite, 604, livrou na 604. 604, boa, prossegue Alfa, reportando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 604. Torre Salvador, boa noite, Dan 3662, próximo ponto 0. Dan 3662, boa noite, a linha e decola pistão no zero. Vento no meio 0 graus, 1-0 nós. A linha e decola, Dan 3662. Salvador, boa noite, hoje é 6303, seite da Eco. Xanema 313, controle Salvador, assina identificação, desça para 4 no pé, altímetro 1020, autorizado, chegada bom. 4000, 1020, chegada bom, 6313. Autonomia de 3 horas e 40 minutos. Copiado, trip, taxi, via pátio principal, Indy Alpha, até o ponto espera da 1-0, quando então chama a torre em 1-1-8-6, ajustado no 020, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto espera da 1-0-2-8-6, trip 5-2-6, sentido 1020. Voo 604, dá passagem ao trip e após prossegue via Juliette para o 02. Após o trip, Juliette para o 02, no 604. 1-1-8-6-2, é o Juliette 67 também. Oi, Salvador, boa noite, objeto 6748, estabilizado. 6748, boa noite, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 09 nós. Livre pouso, 1-0, objeto 6748. Tá 3662, decolou 41, chame o controle 120.80. 2080, tá 3662, boa. Bom. Web 6748, confirme, baixou e travou? Baixado e travado. Sim. Sim. 251-3325, obrigado, 6201, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3662, saída PUCA. Dan 3962, contato radar na decolagem, sou para o nível 370 na saída PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, 370, Dan 3662. para o posicionamento azul 4071. 4071, aguarde. Temos um Boeing da Gol parqueando para o 02. Após o mesmo finalizar, coordenem com a equipe de solo. Já está livre o push e chame para o táxi. Coordenação, equipe de solo. Após o Gol parqueando no 2, está autorizado. Vai chamar para o táxi 4071. Livre, chame táxi 748, solos 44, direito no 219. 1219, liberando direita, 6741. 310, aguarde de cópia para Recife. Prepare a Puca Caju. Aguardando, obrigado. Solo Salvador, boa noite, é o Vigente 6748, livrou. 6748, Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6742. Oceaner 6310, autorizado Recife, nível 350 via Operuisk 58. Decola a pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle opera 1208, aciona 5407, coteje. Autorizado nível 350 Recife, rápido plano de voo, Operuisk 58, decolada 10 esquerda, Puca, Caju 208. 407, 6310. Correto, 6310. Quando pronto, chame pushback acionamento no 06. Camarão, obrigado. Webjet 6748, Juliette para o 05. Juliette para o 05, 6748. 46, chame controle 120.80. 208. Controle Triple 5218. Triple 5216, contato radar, sobe, mantém o nível 190, saída Puca. 190, vai subir, quanto possível voa direto, Conde, por favor, por Orbizec, e o nível 150. 5216, sobe, mantém o nível 150, Conde da presente. Conde, muito obrigado. 150, nível final. Salvador, 25803, aguarde. Ah, né? 3662, Centro Recife, no 2545, alterna no 2685. 2545, 2085, boa noite. Boa noite. O CNE 6303, décima mantém 2000 pés, o ajuste no 01020, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. A 020, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, BA 313. Prossegue o táxi via Índia e Alfa até o ponto para com então se matou em 186. No 89, apenas para informação, estamos apenas aguardando o início do táxi da Embraer da Azul. O senhor vai seguir com o número 2, ok? Para o táxi Azul 4071, está com 91 a bordo, 440, alternando Ribeirão Preto. Copiado Azul, via Índia Alfa até o ponto espera, quando então se chama a torre no 86, estado no 020, bom voo. Índia Alfa, 186, 1020, obrigado, boa noite, até a próxima. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 4071, no ponto espera, tá pronto. Azul 4071, boa noite. Alinda, cola no zero, vento no 40 graus, no zero nós. Alinda, cola azul 4071. Foram 889, após iniciar a laje do Embraer da Azul, ali mantém o no zero.